Se eu errei, você também errou. Por favor, perdão, eu te peço. Eu não vivo sem você. Sentir teu carinho, o teu...